João capítulo de número 6, na sua Bíblia, a partir do versículo 14, deixa aberto aí, e se você puder, coloque a sua mão sobre essa porção da palavra e vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele fale conosco. Faça a tua oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja, você consegue orar essa noite? Oh Jesus maravilhoso, oh Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Eterno, Senhor, que a Tua luz venha brilhar esta noite, iluminar cada vida, Senhor. Eu sei que a Tua palavra, Senhor, é poderosa para libertar, Senhor, os cativos, os opressos, os necessitados. Senhor, que possa haver transformação, a multiplicação. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é vida e verdade para as nossas vidas. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. João capítulo de número 6, é um milagre relatado nos quatro evangelhos que trata da multiplicação de pães e peixes em que Deus operou uma multiplicação extraordinária. Cerca de 15 mil pessoas foram saciadas naquele dia. Esse princípio de ministério de Jesus é conhecido entre os teólogos como a época boa, a época produtiva em que Jesus era bem visto pelas pessoas. Os seus milagres atraíam a admiração de diversas pessoas. Ele era muito bem visto. É chamado o início do seu ministério na Galileia. Um ano em que havia muita aceitação pelas pessoas. E quando ele faz aquele milagre extraordinário, com apenas 5 pães, em 3 peixes, e ele consegue, pela ação do poder de Deus, saciar 15 mil pessoas, 5 mil homens, nós concluímos pelo menos 5 mil mulheres, e mais 5 mil crianças, fala 5 mil homens apenas. Então, entre homens e mulheres e crianças, calculamos em torno aí de 15 mil pessoas. Uma população maior que de Campo do Meio, com apenas 5 pães e 3 peixes. Algo que chamou a atenção e repercutiu de uma maneira tremenda. O burburinho, um falava para o outro, mas você viu o que está acontecendo? O que, que foi isso? Onde surgiu tanto pão? De onde surgiu tanto peixe? A multidão estava estupefata. E aí nós chegamos no versículo de número 14. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Repita comigo o versículo 15. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só para o monte. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar essa noite com você. O título da minha mensagem dessa palavra é: renunciar para vencer. Como isso, presbítero? A bem da verdade, Vince Lombardi, ele tem uma declaração que parece ser muito verdadeira. Ele diz que os vencedores nunca desistem. Quem vence não pode desistir. E quem desiste nunca vence. Embora seja uma citação verdadeira, na sua máxima ela não é correta. Não podemos dizer que tudo que nós insistimos nos leva a vitória. Nem todas as coisas que nós fazemos nos levam à vitória. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar essa noite com você, é partir o pão, para que possamos entender como nós também devemos saber renunciar a algumas coisas. Desistir. A palavra renunciar significa desistir, resignar, abandonar, deixar, espontaneamente recusar. Isso significa renunciar. Nós temos visto muito nesses dias que as pessoas insistem e falam: você não pode desistir. Existe uma distorção tão grave, principalmente nos Estados Unidos, que eles criam um conceito que a pessoa tem que ser vencedora a qualquer custo. E ela tem que ser algo grande e poderoso, que tem acontecido coisas estranhas naquele país. Pessoas que, por suas próprias limitações, não são capazes de atingir o patamar imposto pelo próprio país. Nós vemos crianças suicidando, crianças com distúrbios, adultos crescendo distorcidos, crianças que se sentem ameaçadas e coagidas por esta pressão e que pegam armas e saem atirando dentro de colégios e lugares. É comum nós vermos isso acontecendo nos Estados Unidos, porque a pressão é muito forte. Você precisa ser o campeão, você precisa ser o melhor, você não pode desistir. Mas será que a bem da verdade é desta maneira? Que só os que insistem são os campeões? O verdadeiro valor de um homem não é medido pelas suas conquistas. Não. Mas principalmente pelas suas renúncias. Não é o que você conquista que determina o que você é, mas o que você precisou renunciar vai dizer o que realmente é o teu valor. E a Bíblia é um livro que trata de renúncias. Como assim, presbítero? Você está dizendo então que eu preciso desistir de algo? A Bíblia é um livro que trata de renúncias. Leia na tua casa depois o capítulo dos heróis da fé, Hebreus 11. Fala que abriram mão de diversas coisas, de família, de sonhos, de oportunidades. Preferiram ser açoitados, cerrados, decapitados, injuriados, perseguidos, escarnecidos. Mas não se engane, nós precisamos definir o que é e o que nós precisamos renunciar. Diga para o irmão: você já descobriu o que você precisa renunciar? Já descobriu, meu irmão? Quais são as coisas que você precisa renunciar? O que é necessário nós renunciarmos, presbítero? E eu quero te mostrar nessa noite que tem coisas que realmente é preciso renunciar. E Satanás, eu tenho comigo que ele é um ser muito esperto. Ele é mais perigoso pela sua esperteza do que pelo seu poder. Ele é mais perigoso pelas suas artimanhas que propriamente pelo seu poder. Ele está aqui há muito tempo, ele conhece o ser humano, ele sabe pelo olhar como o homem reage. E o grande intento dele é destruir. Não é o que diz lá em João 10:10? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. E preste atenção, Satanás, ele tem foco. Ele não perde o que ele tem a fazer. Uma das virtudes dele, se é que alguma virtude nele é essa, ele tem paciência, tem foco. E o que que Satanás pretende fazer com cada um de nós? Qual que é o grande plano dele? A primeira coisa, parece que é até uma coisa muito boa, porque trata de renúncia também. Ele quer que você renuncie ao propósito de Deus. Ele tenta fazer isso primeiramente. Que você desista do que Deus te falou. É uma renúncia que não é boa. Porque quando você tem uma direção de Deus na sua vida, não convém renunciar. Ao mesmo tempo que eu estou falando de renúncia, eu quero te dizer também que existem renúncias boas e ruins. Nós precisamos definir o que nós precisamos renunciar. Se Satanás não conseguir destruir ou tentar tirar você do propósito de Deus, você não renunciou, você resolve viver está aqui na igreja, está aqui, entregou a vida para Cristo. Então ele parte para o plano B. Ele sempre tem um plano B. Diga para o irmão lá do Satanás, sempre tem um plano B. E qual que é o plano B dele? Satanás é assim, se tem um cavalo e você vai subir no cavalo, primeiro ele tenta segurar o teu pé. Se você meter um coice nele como um cavalo e subiu no cavalo, pronto. Vai fazer o quê? Já subiu? Aí ele tenta te derrubar do cavalo, é o plano B. Primeiro não era para subir, mas já que subiu, vamos dar um jeito de derrubar o cavalo, se der para derrubar só um, se der para derrubar os dois, o importante é que ele caia. E qual que é o plano B de Satanás na vida de um ser humano? Levar você a perder o foco. Diga para o irmão lá, não perca o foco. O que é perder o foco espiritualmente? É ser uma coisa diferente do que Deus te falou. Às vezes Deus fala um plano e você sabe quais são as diretrizes, quais os caminhos a percorrer para viver o que Deus te falou. Isso é claro na tua mente. Quantos têm um plano de Deus, um sonho, uma visão, algo que Deus tem colocado no teu coração? Algo que Deus falou algum dia pela palavra, tipo assim, eu vou fazer e vou salvar a tua casa inteira. Isso arde. Ou Deus fala para você, o teu ministério vai ser forte e você ainda vai ser muito vitorioso, você vai ganhar almas para mim. É algo que Deus falou e isso é uma verdade incontestável no mundo espiritual. Mas Satanás tenta que você perca o foco e você começa a racionalizar. Tipo, Deus falou, eu vou salvar a tua casa. E Satanás diz, não, são dois só. Satanás diz para você, olha, o teu ministério não é tão dessa maneira que você viu. Isso é coisa meio visionária tua. Você não vai ter esse sucesso todo. Você não vai conseguir ser essa pessoa que Deus falou um pouco, é ilusão tua. Ele leva você a perder o foco e você se acomoda. Ah, é bem assim mesmo, acho que não era dessa maneira. Diga para o irmão ao lado, com boca de profeta, não perca o foco em nome de Jesus. O importante quando nós olhamos para a vida de Jesus, e aqui nós entendemos o sentido da coisa. Ele era Messias, o Cristo. A palavra Messias é uma transliteração do hebraico, que é Messias, que significa ungido, no grego Cristo. Significa aquele que teve o óleo na cabeça. E Cristo tinha absoluta certeza do que ele era. Isso é uma coisa importante. Eu já disse para você e quero repetir, uma grande pergunta a ser respondida é isso. O que é que eu sou? Pergunta para o irmão lá, você sabe o que você é? Ser ungido significava algumas coisas no mundo espiritual. Quando Deus fala, sempre significa algo no mundo espiritual. Ser ungido significava que ter óleo na cabeça, ele tinha algo no mundo espiritual. Uma aprovação de Deus. No Velho Testamento, somente três tipos de pessoas eram derramados óleo sobre a cabeça. O rei, o profeta, o sacerdote. Diga comigo, rei, profeta, sacerdote. A Bíblia relata claramente esses três tipos de pessoas que tinham este óleo sobre a cabeça. Presta atenção, foque na palavra. E Cristo nasceu em forma humana. A forma humana, ela contesta a forma divina. Lá em Gálatas, capítulo 5, ali pelo versículo 17, diz a palavra de Deus. Porque o Espírito cobiça, milita, guerreia contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. É uma guerra. Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo. O espírito puxa para um lado, a carne puxa para o outro. Embora Cristo tivesse a natureza divina, ele também tinha a natureza carnal. A palavra de Deus diz que ele foi homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Ou ele não era suscetível a ser tentado? Se não fosse, o diabo não teria ido até ele. Você entende? Ele era. Ele sabia para que ele veio. E quando ele está nesse texto que eu li com você de João 6, diz que depois do milagre, as pessoas queriam arrebatá-lo para fazerem rei. Olha a armadilha. Fazerem rei. Jesus Cristo. Bom, se você analisar segundo a mente humana, bom, se eu tenho um título de Cristo, ungido, e uma das atribuições de um ungido é ser rei, está tudo correndo bem, é de Deus o plano. Sabe o que Jesus fez? Não aceitou. Porque ele sabia que ele era um rei, não terreno, mas um rei espiritual. Jesus não foi um rei desta terra, mas ele veio para ser um rei nessa terra. Ele já nasceu como rei. E ele tinha absoluta certeza disso. E não deixou cair nesta armadilha e ter uma coroa humana e desfocar do seu propósito. Ei, diga, abraça o propósito divino. Diga mais forte, propósito de Deus. Cristo não foi um rei desta terra. Ele foi um rei nesta terra. Quando Pilatos o interroga, tu é rei? Eles estão falando, te acusando que você é o rei dos judeus? Ele falou, meu reino não é desta terra. Ele era rei. É rei, mas nunca foi rei para ter coroa de homens nessa terra. A única coroa que ele usou foi uma coroa de espinhos que deram para ele. E ele não caiu no engodo de Satanás. Eu quero repetir novamente a grande pergunta da sua vida. Pergunta para alguém ao lado, você já respondeu a grande pergunta da sua vida? Se você ainda não respondeu, convém que você responda o mais cedo possível. E eu vou dizer novamente a grande pergunta da sua vida. O que você é? Pergunta para alguém ao lado, o que você é? Pergunta para mais de uma pessoa, quatro pessoas, se você puder. O que você é? Mas eu não entendo isso, presbítero. Por que que eu preciso responder o que eu sou? Porque o que você é vai definir para onde você vai. Diga para o irmão ao lado, o que você é? Define para onde você vai. Porque Deus, quando ele fala de um plano, primeiro ele define o que você é. Pai de multidões. Era o que Abraão era. Não era? Isso definia o propósito de Deus para a vida dele. Um patriarca. Incomode a pessoa mais de uma vez e diga, o que você é? E agora diga para ele, o que você é gerará o propósito de Deus na sua vida. Como assim? O que eu sou define o que Deus vai fazer. Você é uma mãe? Isso define que tipo de mãe você vai ser. Mas você tem que ter convicção que você é uma mãe. Tem muitas mulheres que vivem no lar, mas na verdade não são mães. Elas brincam, se adaptam à coisa, mas não é na verdade. Mas quando Deus fala, olha, eu vou fazer da tua casa um sucesso, isso define então que eu sou uma mãe. E eu preciso agir dessa maneira. Isso é o propósito de Deus. E quando eu sei o que eu sou, vai gerar as minhas renúncias. Vai gerar foco, atenção. Porque você não vai fazer coisas que você não nasceu para fazer. Tem muitas pessoas que perdem um tempo demasiado, se desgastam demais, porque fazem coisas que nunca nasceram para fazer. Estão perdendo tempo. Já viu pessoas que nunca nasceram para jogar bola e insistem em ser jogador de futebol? Pessoas que são desafinadas e insistem em ser cantoras? Estão perdendo tempo. Porque não existe algo que Deus colocou elas para. O ditado popular, nadando contra a correnteza. Não existe um fluxo lógico. Diga para o irmão mais uma vez o que você é. Define o que você vai conquistar. O que você é definirá as suas renúncias. Você quer vencer de verdade? Quantos querem ser vencedores? Conquistar. Ser mais do que vencedores. Diga, dê uma boa notícia para ele. Prepara para renunciar a um monte de coisa. Diga para ele, renuncia um montão de coisa. Para você ter foco. Para você ter ação precisa. Para você ter potência no que você vai fazer. A palavra de Deus fala de homens que renunciaram coisas. E eu gostaria de perguntar essa noite, você está disposto a renunciar? A Bíblia fala de renúncias. Eu quero te perguntar a você, minha irmã. Você, meu irmão, está disposto a renunciar o quê? E quais são as coisas que você está disposto a renunciar? Isso vai definir o que você pode conquistar. Deus, quando ele trata de um plano, ele fala, eu vou te dar isso. Mas ele fala, você vai ter que jogar um monte de coisa fora. Ele sempre faz dessa maneira. Abraão, um homem de renúncia. O que ele renunciou? Olha o que ele fez para viver o plano de Deus. Ele renunciou sua terra, a sua raiz, seu povo. Mas quando chegamos ao Evangelho, de uma certa maneira, temos que renunciar ao nosso povo, não é verdade? Ninguém entende. Ser crente? Ficou doido, pirou? Ficou bitolado, tapado, cego. É renúncia. Moisés renunciou o quê, presbítero? Príncipe. Filho da filha de Faraó. O que ele renunciou? Prestígio. Para viver o plano de Deus, meu irmão, você está disposto a renunciar ao prestígio que você tem? O orgulho? A exposição. Eliseu renunciou à sua casa. Não no sentido de abandonar, mas no sentido de pôr algo importante na frente. Queimou os carros, os cavalos, a sua vida secular. Isaías renunciou. O que que Isaías renunciou? A sua prostração. Isaías estava cabisbaixo, seu tio Uzias havia morrido, um rei que tinha influência, ele estava naquela, não sei para onde vou continuar nessa mesmice. E quando Deus aparece, ele renuncia, inclusive, à sua aparente preguiça, prostração. São renúncias. Jeremias, o outro profeta, renunciou à sua insegurança. Nós precisamos de renunciar, inclusive, a isso, a nossa insegurança. A falsa humildade. Eu não vou fazer porque eu não sou capaz. Porque Jeremias disse para Deus, ah, Deus, eu sou uma criança. Eu não tenho capacidade, ah, isso não é para mim, eu não posso me envolver. Eu não sei evangelizar, não sei pregar, não sei falar. E aí eu me acomodo. Eu sento no banco e fico na minha. O que Deus disse para Jeremias? Eu te gerei. Dentro do ventre da tua mãe, eu te consagrei como profeta. E as nações te dei. Isso é um propósito. Deus falou, renuncia à tua incapacidade. Diga para o irmão lá, se você renunciar à tua incapacidade, Deus te capacita para a boa obra. O que Jonas renunciou? A sua rebeldia. Ah, Deus, eu quero viver o meu plano. Eu quero o Senhor. Não, não, não, isso para mim é demais. Não, não, Deus, não fala isso não. Vai ter um custo. Quando Deus fala, olha, nós vamos ganhar a família. Nós vamos ganhar, mas você vai ter que empenhar. Você vai ter que ser uma mãe muito boa. Você vai ter que ser o melhor pai. Você vai ter que ter ser exemplo, você vai ter que se esforçar, você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que ter mais intimidade comigo, você vai ter que ser um adorador mais profundo, aí nós vamos transformar essa tua casa. Deus fala, eu vou fazer um ministério poderoso na tua vida, mas primeiro você vai ter que ter comunhão comigo, você vai ter que buscar mais, você vai ter que anular esse teu jeito, ser transformado, conhecer. Não, Deus, é demais para mim. Vou para outro lado. Jonas renunciou à sua rebeldia, lá na barriga do peixe. E talvez você entrou essa noite aqui e fala, Deus, estou largando tudo. Estou indo para outro lado. Deus te chama para o lado correto, para o lado do plano dele. Renuncia à tua fuga essa noite. Renuncia, inclusive, à tua desistência. Eu vou renunciar, eu vou desistir. Renuncie de desistir. Para prosseguir, nós precisamos renunciar, inclusive, de desistir. É renúncia. Os apóstolos renunciaram a sua vida secular. Você estaria disposto a renunciar a sua vida por Cristo? Que viva Ele e não viva eu? Que faça a vontade perfeita dEle? Abrir mão de tudo, dos sonhos, para que os sonhos de Deus sejam os verdadeiros sonhos da tua vida? Desistir da tua vida em favor dele? Paulo desistiu da sua religião, dos seus conceitos, do que ele achava ser correto. Eu sempre fui dessa maneira, presbítero, eu sempre adorei dessa maneira, eu sempre cantei dessa maneira, eu sempre fui frio dessa maneira, eu sempre vi uma vez na igreja, eu sempre não participei. Você não quer renunciar a isso hoje, não, irmão? E sair transformado essa noite, sabendo quem você é, você possa falar como Jesus, eu sei quem eu sou. O que tu dizes que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que ele disse? Disseste bem, porque eu sou. Eu gostaria que você perguntasse mais uma vez para a pessoa, você sabe quem você é? Fala, o que você é, define as suas conquistas. As suas renúncias define a sua vitória. Como assim, presbítero? As minhas renúncias é a certeza da implantação do plano de Deus na minha vida. E tem pessoas que Deus tem falado de desistir de algumas coisas aqui. E não insistir. Tem pessoas que estão pensando, Senhor, se eu conquistar algo, Deus está falando para você, não é conquistar, é desistir de algo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E talvez você me diga, preciso. Você falou 5, 6 vezes, eu escutei. O que é que eu sou? E talvez a única resposta que eu possa te dar é, eu não sei. E talvez seja o grande grito da maioria. Mas eu dou graças ao meu Deus, ao nosso Deus, que inclusive essa pergunta ele é capaz de responder. Talvez ele tenha um plano específico para a tua vida. Mas se você não sabe nem o que você é, eu vou te dizer o que você é pela palavra de Deus. Você quer saber o que você é? Quantos querem saber o que você é? Você quer que eu diga o que você é? E para onde você vai? Não é o grande sonho da sua vida? Deus, eu não sei para onde eu vou, o que, que você quer de mim? O que, que eu vou fazer? Se eu conversasse com cada um aqui, talvez seja a mesma resposta. Eu tenho insegurança. Certeza absoluta, eu não tenho. Então levanta a tua mão e eu vou dizer o que você é. Segundo a palavra de Deus, você é um servo. Diga para alguém ao lado, você é um servo. Paulo dizia, Paulo, servo de Cristo. É um título dado aos cristãos. Diga para o irmão ao lado, você é servo de Deus? Diga aleluia, glória a Deus, servo. Isso é um título maravilhoso. O que eu sou, lembra que eu disse para você? O que eu sou define a minha missão. Define para onde eu vou. Então, a partir de hoje, você vai sair aqui com um caminho definido. Você não vai sair mais com dúvida. Eu repreendo a dúvida de Satanás na tua mente essa noite por esta palavra. Presbítero, então entendi, eu sou um servo, aleluia. Diga para o irmão ao lado, você é uma serva, você é um servo, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Isso define o que eu vou viver. Se eu sou um servo, isso vai definir a minha missão. E qual a missão de um servo? 2 Timóteo 4,2 diz que pregues a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Diga para o irmão ao lado, servo prega. 1 Pedro 3,15 diz, santificai a Cristo como Senhor em seu coração e esteja sempre pronto para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a esperança que é em vosso coração. Eu estou proclamando, servo e serva de Deus, palavras impregnadas do poder do Altíssimo. Chegou o tempo de você ganhar alma para Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O que, que diz a palavra de Deus? Pede-me e eu te darei nações por herança. Eu proclamo a vitória, o evangelismo poderoso. Esse é o ano do crescimento explosivo. Esse é o ano da multiplicação. A seara está pronta para a colheita. Posso ver uma grande multidão numa explosão de louvor. Eu proclamo essa igreja cheia, explodindo em louvor pela tua pregação. Diga para o irmão ao lado, olha bem a minha vida neste momento. Eu quero te apresentar esta noite uma ganhadora de alma, um ganhador de alma. Você recebe essa unção? Então profetiza na vida do teu irmão, você vai ganhar almas para Cristo. A unção desce sobre a tua vida, palavras impregnadas de fogo, unção do Espírito, intrepidez. Ah, eu proclamo a vitória, o chamar, o florescer e o encher, a seara do Senhor. Diga para o irmão ao lado, você é servo. E vai pregar como nunca. Em nome de Jesus, eu proclamo a tua vizinhança para Cristo. Eu proclamo a tua parentela para Cristo. O teu pai, a tua mãe, o teu esposo, os teus filhos. Aonde a tua boca tocar com a palavra profética, eu proclamo o ano da salvação em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Diga mais uma vez para o irmão lá, você é servo. Aleluia! Isso é minha missão. E a minha missão define o que é presbítero? A minha renúncia. Quando eu sou servo, eu sou um enviado por Deus, um escravo do sangue dele, alguém que está amarrado ao propósito dele. Então, presbítero, entendi. Eu vou falar e as minhas palavras vão estar cheias de poder. É isso. Glória a Deus, unção na tua voz, nas tuas palavras. Mas também existe renúncia. Diga para o irmão lá, o servo tem que renunciar. Quantos são servos aqui esta noite? Diga com um sorriso estampado. Então prepare-se para renunciar. O que, é que eu preciso renunciar? Lucas 9,23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. Negue-se a si mesmo, servo. Negue-se a si mesmo. Lucas 9,62 declara, ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, negue-se a si mesmo. Você está preparado para se negar? Romanos 12,1 diz a palavra de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é abnegação, é deixar o meu eu, é deixar o egoísmo para viver o cristocentrismo. Não é eu que sou o centro da minha vida mais, mas Deus, Cristo é o centro da minha vida. Talvez você fale, Deus, eu tenho batido, na minha casa é igual um sino. Só faz barulho, não ganho nada. Eu pareço uma vitrola no repeat. Um CD que está danificado. Não ganho nada. É porque você não negou a si mesmo. E quando você nega a si mesmo, Cristo vive em ti. E essa vivência dele em ti faz toda a diferença nas tuas palavras. Você quer ganhar a tua família para Cristo de verdade? Renuncie a tua vida. Viva a vida de Cristo. Que você vai ganhar almas como você nunca ganhou. Como Paulo abalou a Ásia, você vai abalar esta cidade. Eu profetizo em nome de Jesus. Sabe o que você é? Sabe o que você é? Vou te dizer essa noite. Levanta tua mão e receba isso. Você é amigo de Cristo. Diga aleluia! Amigos do Senhor Jesus. João 15:15 diz a palavra de Deus. Já vos não chamarei de servos, embora sejamos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamados amigos. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amizade define relacionamento. Diga para o irmão lá, a tua amizade com Cristo define relacionamento. Ele chama-nos de amigos. Amigo significa intimidade. Eu falo com ele, escuto ele. Ele está falando com você essa noite, amém? A grande pergunta, você tem falado com ele? Como é que está a oração? Está passando de 30 segundos, irmão? Já quebrou o recorde? Irmão, presbítero, orei 31 segundos. Que maravilha! Senti até um formigamento do Espírito. Ó, deu tempo, irmão? Começou até o coração inflamar. É igual bombinha. Tem que acender e sair correndo. Você pegar o irmão orando, sabe? Não é fácil não, né, irmão? Amizade significa eu falo e escuto ele. Quando eu existo um compromisso com Deus, quando eu sei que ele me chama de amigo, eu preciso renunciar a algo. Está disposto a renunciar a algo essa noite? Você quer ter amizade com Jesus? Você quer ser chamado de amigo de Deus? Diga o teu nome. Amigo de Deus. Você gostaria de ser chamado assim? Olha, a minha amada, as mulheres, a minha amiga, minha companheira, quem ela que posso falar e escuta a sua voz, aquele homem, diga o seu nome, meu irmão, meu amigo, ó, que voz potente de tenor, amigo meu, diz o Senhor. Você está preparado para renunciar algo nessa amizade? O teu relacionamento define a sua renúncia. Compromisso. Compromisso significa renunciar à minha superficialidade. Qual a diferença de um amigo e de um colega? Superficialidade. Um colega não sabe os segredos nossos. Um colega, nós não contamos todas as coisas. Um colega não é participante das nossas intimidades. Um colega, nós não podemos pedir dinheiro emprestado. Um colega não entende as nossas dificuldades. Mas quando existe amizade, você diz, oi, eu estou precisando, eu estou em falta. O Senhor diz, olha, sirva lá o meu amigo. Quando existe relacionamento de amizade, acontece que a família dele está em crise. O amigo vai lá socorrer, olha, Satanás, Exu Caveira, Exu da Morte, vai saindo desta casa, porque o amigo chegou, Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu preciso renunciar. Renunciar o que, presbítero? A minha superficialidade. Se você entrou como colega, sai como amigo de Cristo essa noite. Diga para o irmão lá, ele quer ter amizade com você. Qual o parâmetro que define a minha intimidade com Deus? Pela obediência. Diga para o irmão lá, ninguém pode dizer que é amigo de Deus se não obedece a ele. 1 Pedro 3:23 diz, Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É uma ordem. Amar-nos uns aos outros. João 14, 21 diz a mesma palavra de Deus. O que, que diz em João 14, 21, presbítero? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. É uma atitude tua. Eu guardo os mandamentos. Eu obedeço e pratico os mandamentos. Significa que eu não sou uma pessoa superficial. Eu não sou apenas um ouvinte, mas eu sou um praticante. Isso determina que eu tenho intimidade, porque eu aplico as verdades dele na minha vida. E o que, que é a reação de Deus em relação a isso? Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse será amado por mim, será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Você é amigo de Deus? E aí, a pergunta, você é amigo ou colega? Quantos são amigos? Diga glória a Deus, levanta a mão, diga aleluia. Se puder, aplauda o nome do Senhor. São amigos? Amigo, aplaude amigo. Não é verdade? Aleluia. João 15, 14 diz, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É categórico, Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sabe o que você é, meu irmão? Eu estou terminando. Sabe o que você é? Pergunta para o irmão, você sabe o que você é? Levanta a tua mão que eu quero te dizer o que você é. Você é filho de Deus. Isso é maravilhoso. Diga, filho de Deus, aleluia. Pode glorificar assim, meu irmão. Filho glorifica Deus. João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Define o que você é. Você é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, define o que é isso, presbítero. Define a sua autoridade. A legalidade de Deus e Satanás na tua vida. Se você é filho, a coisa muda de figura. O filho é herdeiro. O filho é protegido pelo pai. O filho é amparado pelo pai. Você é filho de Deus, meu irmão. Diga para alguém ao lado, você é filho. Significa que você tem autoridade. De vez em quando as pessoas falam, ah, eu sinto uma opressão, eu ouço a minha voz. Alguém está tentando, Satanás está me oprimindo. Eu falo, o que, é que você deve fazer? Levanta a tua mão e usa a autoridade concedida em nome de Jesus, o Filho de Deus. Eu te ordeno que você saia da minha vida. Isso é autoridade. Em nome de Jesus, eu declaro que essa casa nunca vai faltar alimento. Porque o meu Senhor disse que o pão de cada dia ainda hoje. Em nome de Jesus, eu proclamo que essa cidade é de Cristo. Usa autoridade. Em nome de Jesus, eu repreendo escorpião, serpente, doença. Levanta a voz, profeta. Quando receberam um milagre sobre o nome de Jesus aqui, levanta a tua mão. Cura, transformação, libertação, salvação. Significa que existe autoridade. Ei! Você é filho de Deus? Você é filho de Deus, meu irmão? Levanta a tua cabeça assim para mim. Um orgulho santo. E diga para Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida. Diga assim, porque o sangue de Jesus é poderoso. Libertador. Purificador, transformador, salvador. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Satanás não vai arrebatar. Satanás não vai fechar essa igreja. Satanás não vai roubar tua família. Satanás não vai te matar. Eis que vos dou o poder, não foi que Jesus disse? Para pisar serpentes e escorpiões. A autoridade da igreja é tal que Jesus disse, Satanás em breve será esmagado sobre os pés da igreja. Quem que é a igreja? Somos nós. Cristo, através de nós, pisará serpente. Deus não precisa descer na terra, não, meu irmão. Ele tem uns filhos para enxotar a utemba. Amém? Você tem essa autoridade, querido? Você tem essa autoridade na tua vida? Você crê que já foi concedida? A minha autoridade, o que eu sou, vai definir a minha renúncia. Como filho, eu preciso renunciar. Como filho de Deus, e que um filho renuncia? Ao pecado. O pecado faz separação. O pecado divide o homem. O pecado afasta. O pecado dá legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. É uma brecha. Satanás é legalista. Se por um lado nós temos a autoridade de Satanás, ele apresenta um habeas corpus. Quando você deixa uma brecha para ele, vai entrar e infernizar, acabar com o teu viver. 1 Pedro 23 diz a palavra de Deus: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível. Você tem que ser gerado de uma semente santa. Se manter santo. Guardar tua boca, guardar os teus olhos. Andar em lugares santos. Ter amigos santos. Presbítero, eu posso ter amigos do mundo? Não. Você pode ter amigos santos de Deus. Pessoas que têm caráter. Pessoas que não são e não compartilham a mesma fé e têm uma vida devassa por aí, não serve para ser meu amigo. Eu me relaciono com ele como pessoas sociais, somente. Mas com meus amigos, aqueles que professam, estão indo na mesma direção que eu vou, esses servem para ser meus amigos. 1 Pedro 1,16 diz a palavra de Deus, o Senhor conclama o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Você tem separado do mundo, irmão? Se você tem tido dificuldades com Satanás, eu gostaria de perguntar: você tem separado do mundo? Você tem fechado as brechas? Você tem buscado agradar ao Senhor? Você tem tido tempo de relacionamento com Ele? Você tem apartado do mundo e tendo uma vida santa? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Você tem se transformado. Quando você olha quem você era no passado, existe diferença. Você é a mesma pessoa. E olha, Deus conhece todas as coisas. Ele sonda as profundezas do coração. E diz o Senhor: eu como pai tenho uma obra maravilhosa em ti, filho, filha. Mas ele te diz: aparta o pecado da tua vida, a impureza, os caminhos errados, para que a grande obra seja feita. Diga para o irmão ao lado: as minhas renúncias definirão as minhas vitórias. Feche os teus olhos e reflita no que eu vou te falar. Feche os teus olhos, por gentileza. Deixe isso descer no teu espírito. As minhas renúncias definirão as minhas vitórias. E deixa eu te falar um propósito. E que você reflita. Tem muitas pessoas que Deus tem colocado dentro dessa igreja com um grande plano. Tem pessoas aqui que vão ver prodígios e maravilhas nessa terra. Pessoas que Deus tem escolhido. Mas aprenda alguns princípios bíblicos. Para um grande sonho, para cada grande sonho, existem grandes renúncias. Se Deus te plantou um sonho grande na tua vida, as tuas renúncias serão proporcionais ao sonho. Tem muita gente que fala: ah, Deus, o sonho é maravilhoso, mas eu tenho estado no deserto. Ninguém gosta de estar no deserto. Mas tem pessoas que Deus tem um plano tão maravilhoso que Ele tem separado dois desertos. Você fala: Deus, mas que aridez. Que coisa mais seca. Moisés renunciou ao Egito. Toda a opulência de seu filho e da filha de Faraó. Para estar 40 anos no deserto. E se não bastasse, Deus o leva ainda 40 anos novamente para o deserto. Mas não se engane, meu irmão. No meio das provações, das lutas, no meio das piores situações das nossas vidas. E quando parece que está tudo destruído, é que nós escutamos a voz dizendo: tira o pé, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. É que o Senhor se revela na sua plenitude e diz: eu te chamei, vai até o Egito. E olha o que o Espírito está falando: Deus tem separado você no meio do deserto para te levar no Egito, no mundo, para impactar esse mundo. E você sabe que é você porque o teu coração está ardendo. E o Senhor te diz que ainda virão desertos na tua vida. Mas nesse deserto que eu vou te levar é onde a minha glória vai ser mais evidente, onde o meu poder vai exaltar. É onde você vai ser reconhecido como aquele que é amigo de Deus. É onde você contempla a glória do Senhor. Eu proclamo essa manifestação da Shekinah de Deus na vida de pessoas aqui que vão fazer renúncias essa noite. Se você levantar a tua mão, eu quero declarar profeticamente na tua vida que o Senhor tem uma unção de transformação sobre o teu viver. O Senhor tem te chamado, mas não somente chamado. Ele tem um desígnio sobre a tua vida. Ele quer te levar em lugares para fazer algo para Ele. Ouça o que o Espírito está dizendo. Mas a renúncia precede o teu milagre. Primeiro você renuncia. Renuncia a tua vida, renuncia o teu valor. Renuncia a mesmice, a frieza. E entra em um novo tempo. Deus vai fazer algo sobre a tua vida. Certa vez, uma mulher serviu café para uma pessoa e ela serviu com recipiente com açúcar. E quando a pessoa colocou apenas uma colher para completar, ela viu que o café não tinha açúcar nenhum, estava extremamente amargo. E ela reparou que a mulher tomava café sem açúcar nenhum. Café no natural. E ela perguntou: mas a senhora bebe café totalmente amargo, sem açúcar nenhuma? Ela falou: ah, eu já acostumei. Fazem mais ou menos 30 anos que eu bebo café só dessa maneira. Ele, inquieto com aquela situação, ela perguntou: mas por quê? Falou que na época da guerra, quando não havia tanto açúcar, havia muito racionamento, meu marido gostava demais de café doce. E não tinha açúcar suficiente para adoçar o café para nós dois. Então, para agradar a ele, eu deixei de tomar café com açúcar. Para a felicidade de alguém, ela renunciou o seu desejo. A Bíblia é um livro de renúncias. Talvez você fale: Deus, eu quero conquistar. E Deus está falando para você: então aprenda a renunciar. A renúncia precede a tua vitória. Renunciar não é fácil, ninguém gosta de fazer isso. Eu prefiro conquistar, pegar, acumular. E Deus fala para você: você quer conquistar de verdade, filha? Você quer conquistar de verdade? Você quer realmente viver o que eu tenho falado na tua vida? Começa a abrir mão de algumas coisas que você sabe que Deus já te pediu há algum tempo, Ele tem pedido, Ele tem falado. Diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação, por desejo ser igual ao Pai, mas diz que Ele mesmo se esvaziou, Ele abriu mão da sua glória, desceu na terra, tomou forma de homem, e como homem, se fez humilde como servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é a ação de Jesus, a colheita da renúncia dele. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar mais uma vez que todas as palavras saídas desse altar que você tem guardado no teu coração, assim diz o Senhor, elas estão de pé. Elas continuam na mesma posição. Chegou o tempo de você renunciar ao teu eu, teu egoísmo, a tua frieza, a tua mesmice, a tua religiosidade e buscar um novo tempo. Se o tempo das portas fechadas chegou, diz o Senhor, eu sou o Senhor das portas abertas na tua vida. Na sua renúncia está decretada a tua vitória. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso de verdade? Então diga para o irmão ao lado, eu estou vivendo os planos de Deus a partir de hoje. Diz assim, eu estou abrindo a mão da minha glória. Eu estou esvaziando a minha xícara. Para que Deus possa preencher com o seu café gostoso. Você crê nisso, igreja? Que Deus está servindo você essa noite? Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.